Sete Roberto, isso para 4000, José da Amã, Senegal 90. E sorte da presença da Polícia 2002. pesada Amã, peso para 2.6, General Lozano 4, ponto de autorizador e violência. direita para sair do táxi na minha escuta via Alfa Juliette após remota 1-3, remota 3 do Pátio 1. Charlie, Chilotelli.